Querida, como é bom poder estar com você. Eu sempre tive em você uma companheira, amiga e namorada. É muito bom saber que a chama do nosso amor continua acesa para comemorarmos esse dia que nos pertence, o dia dos eternos namorados. Na minha vida, brilha o sol da felicidade. Você. Você é mais que um sonho. É a realidade que reina soberana, trazendo esperanças de um futuro cada vez mais longo para nós dois. Nosso dia a dia, às vezes, nos faz ter algumas falhas. Mas o amor supera tudo e logo vem a calmaria. Quero hoje desejar a nós dois o mais especial e o mais inesquecível de todos os dias. Peço a Deus que a confiança, a fidelidade e a honestidade sejam sempre a base do nosso relacionamento. Quero te entregar todos os meus pensamentos, pois neles estão a sua imagem viva a povoá-los e encantá-los. Que todos os dias sejam para nós a continuação de dias especiais como o de hoje, dia dos namorados. Felicidades, minha vida. Meu amor.